não sabia o que é amor. Até você chegar, mudar minha vida. Foi no olhar que tudo começou. De repente a paixão me feriu sem saída. A paixão me pegou, não deu pra escapar. Coração acelerado, só pensa em te amar. Se eu tento fugir, é você que me chama. A paixão me pegou, incendiou minha alma. Foi teu sorriso que me conquistou. Teu abraço me fez acreditar que o destino escreveu pra nós dois uma história impossível de apagar. A paixão me pegou, não deu pra escapar. Coração acelerado, só pensei em te amar. Se eu tento fugir, é você que me chama. A paixão pegou, incendiou minha alma. Se for um sonho, eu não quero acordar. Quero viver contigo até o fim. A paixão chegou e veio pra ficar. O melhor lugar do mundo é dentro de ti. A paixão me pegou, não deu pra escapar. Coração acelerado, só pensei em te amar. Se eu tento fugir, é você que me chama. A paixão me pegou, incendiou minha alma.